Yeah. E aí, Mafrense? É nóis, Zona Norte, pute velho. E aí, Matinha? E aí, Vila Operária? E aí, Black House? NWA? É nóis. Todos os vagabundos que conhecem minhas regras deste mundo. Yeah. Se liga aí, vagabundo, meu click, clack, bang, bang, bang. Meu rap te azucrina mais que o mosquito da dengue. Sou tão estiloso que aqui não tem merengue. Então, pokebó, veja quem voltou. Demorou, sou quem apavorou. Dentro falha, deu compasso. No rap, cê vê o que eu faço. Chegando, fazendo o arregaço. No estilo, vagabundo, independente. Sou correria, sou periferia e não delinquente. Tô na fé, seguindo em frente, no presente. Então, vagabundo, que se foda, estopim. Quem me humilhou hoje paga pau pra mim. A verdade é assim, verdadeira até o fim. Pode crer, molequinho, vamos lá, vou fazer acontecer. Mostrando pra você que em Teresina sou louco, louco, louco. Louco do momento, pros meus inimigos do rap, só lamento. Tô nos corre na parceria forte. Pode crer, mano black e guerreiro da norte. Quem nos odeia entra na fila, vai na fé e vai na sorte. Então vagabundo não complica, pago nos quatro cantos do nosso Piauí. Sou MM com esquizofrênico mais louco daqui. Diante da humilhação aprendi a evoluir. Tô ligado nos vermes que de mim falaram, tropeçaram na sua arrogância. E no rap nada mostraram. É. Aumente o volume. Aumente.